Senhoras e senhores, muito boa noite. Esta é a Rádio Nederland, emissora internacional da Holanda, através de sua estação retransmissora em Bonaire, Antilhas Holandesas. Transmitimos em 19 metros, frequência de 15.425 kHz, com antenas dirigidas para o leste brasileiro. Às 20 horas e 45 minutos, hora de Brasília, transmitiremos para todo o Brasil na faixa de 31 metros. Carta de São José. Ah, sim, São José dos Campos, do Antônio Ribeiro da Mota. Alô, alô. Alô, alô, não. Alô, alô. Ô, moita. Antônio Ribeiro da Mota, Caixa Postal 949, São José dos Campos, Estado de São Paulo. Ah, sim, eu... Você vê, né, o Antônio, como é que são as coisas. Eu, na semana passada, não consegui encontrar a música que você tinha pedido, lembra? Que você tinha ouvido no programa em espanhol, no programa do Cárcamo. E é o programa que ele tem intitulado Passeio Musical Hispano-Americano. E ele rodou a música na sexta-feira, dia 30 de abril. Eu não consegui encontrar essa música, que era com o conjunto norte-andino. Mas a gente fala aqui, fala lá... O Cárcamo está de férias, pô, como é que se faz isso, como é que é, como é que não é? E eu acabei descobrindo, não o disco, é uma fita onde estava a música que você gostaria de ouvir. E eu vou rodá-la agora para você. É com o conjunto norte-andino e ela se intitula Charanguito Quebradinho. Caranguito Quebradinho. Com o conjunto norte-andino, música pedida pelo nosso grande amigo Antônio Ribeiro da Mota. É o radioscopista Mor, aqui da Rádio Nederland. Vocês estão ouvindo o Correio do Ouvinte através do Radioscopia, o programa brasileiro da Rádio Nederland, a emissora internacional da Holanda. Um abraço para você, Antônio Ribeiro da Mota, Caixa Postal 949, São José dos Campos, Estado de São Paulo.